Senhor Deus, sempre vamos te honrar, Senhor. Quer sejam dias fáceis, quer difíceis, sempre vamos te honrar. Você pode dizer isso para o Senhor? Eu sempre vou te honrar, Senhor. Como Paulo na prisão tinha sido açoitado, torturado naquela cadeia, e era meia-noite, e ele estava glorificando a ti, Senhor. Machucado, ensanguentado, desconfortável, amarrado em correntes e a um tronco, diz a Bíblia, estava lá ele à meia-noite, e aquele louvor diante de ti, Senhor, gerou um terremoto, que as cadeias se abriram, Pai. O louvor gera terremotos, aleluia. O louvor traz libertação, aleluia, Pai. A murmuração é uma cadeia, aleluia, Pai, obrigado. E quero te pedir por mim e por todos que aqui estamos, fala conosco, Senhor. Meu coração está pronto para receber a tua palavra. E todos que sentem o seu coração pronto, você pode dizer amém. Amém. Amém. Vamos sentar, aleluia. Aleluia. Irmãos, quero que você passe. Eu quero te motivar a, em qualquer situação, glorificar a Deus. Em qualquer situação. Tem irmãos aqui que estão passando grandes lutas, alguns especialmente na saúde, mas nós darmos essa glória para Deus. Nós não vamos abandonar o nosso Deus quando os dias forem difíceis. Senão nós somos crentes interesseiros, nos aproximamos de Deus só quando Ele tem algo para nos dar. E quando Deus permite, eventualmente, uma tribulação, aí muitos crentes não estão preparados para isso. Eu quero que vocês sejam desses homens, dessas mulheres de Deus, que servem ao Senhor e amam a Deus em todo o tempo. E na tribulação, quando você amar a Deus e glorificá-lo, aquilo que eu acabei orando ali, na adoração, que nem Paulo numa prisão estava adorando, a adoração vai gerar um terremoto em tudo que é tipo de contrariedade, oposição. Deus vai fazer, porque adorar na bênção, olha, capaz até um incrédulo abençoado, se ele recebeu uma bênção, ele entrar aí e dar glória para Deus. Mas adorar nos dias difíceis, aí tem que ser os crentes verdadeiros, aqueles que vão morar no céu. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos 8. Tem uma palavra linda de Deus ali. Atos capítulo 8, versículo 26. Onde fala de um homem chamado Filipe e de um outro homem, um africano, que não diz aqui o nome dele, mas diz qual era a sua função e seu trabalho e a condição de vida que tinha. 8:26 diz ali: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Condace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Este homem estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém, irmãos? Essa palavra de Deus é linda. Você lembra que quando Jesus estava por subir ao céu, ele deixou uma ordem aos discípulos: ide, pregai o evangelho e anunciai-o a toda criatura. E depois dizia, depois que as pessoas forem ensinadas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade do Senhor Jesus é que todas as pessoas da face da terra, todas, conheçam o nome e o poder dele. Mas até aqui, até o capítulo 8, a igreja de Cristo estava muito fechada em si mesma. Já tinham se passado alguns anos, o evangelho estava muito entre os crentes e também entre os judeus. Agora tinha vindo um homem estrangeiro, tinha vindo lá da Etiópia. Lá na Etiópia, vocês sabem a cor dos irmãos lá, né? É pretinho que nem um carvão. Pois esse etíope era um alto funcionário, era o ministro da fazenda. O nosso ministro da fazenda aqui é o Mantega? É o ministro Guido Mantega, né? É isso aí. Pois seria o nosso ministro da fazenda, como o do Brasil. Esse homem tinha um coração, esse aqui, o eunuco, ele tinha um coração voltado para Deus. Não conhecia bem a Deus, não sabia bem das coisas, mas sabe aquela pessoa que não conhece a teoria, mas a prática, o coração está voltado. Ele veio do país dele até Jerusalém, e diz aqui na Bíblia que ele veio para adorar. Adorar significa ajoelhar-se. Dentro da palavra adorar está a palavra joelhos. Outro dia eu fiz uma citação aí. Esse homem veio de uma longa viagem para se ajoelhar diante do Deus de Israel, que ele nem bem conhecia, mas estava buscando. Você sabe que onde Deus não está, está a idolatria, está a feitiçaria. Onde Deus não governa, governa o diabo. Isso diz a Bíblia, e a prática a gente enxerga a mesma coisa. Lá na Etiópia, não conheciam nada do Deus de Israel. Logo, lá devia ter feitiçaria de todo tipo. Devia ter coisas horríveis de matar gente, sacrifício de gente. Nem falo de outras aberrações. Imoralidades tais que não pode nem se citar. Mas esse homem estava enojado da religião do país dele, e ele começou a buscar em Israel sobre esse Deus limpo, esse Deus santo, esse Deus verdadeiro. Ele não sabia bem, ele só sabe que ele estava buscando algo que no país dele não tinha, e ele buscava. Esse homem tinha um coração bom, mas ele tinha um defeito físico. Você viu que diz qual era a profissão dele, além de ele ser um alto funcionário? Ele era eunuco. Eunuco eram pessoas no mundo antigo que eram castradas, homens que eram castrados e cuidavam dos palácios, principalmente onde um rei tinha muitas mulheres. Então ele tinha alguns eunucos que serviam as mulheres lá. Tinha que servir comida, trazer os perfumes, comprar aquelas coisas todas. Os eunucos faziam, eram praticamente assim, funcionários de alta confiança e que não tinha perigo nenhum de seduzir uma das esposas ou concubinas de qualquer rei. Esse eunuco, portanto, tinha um defeito. Ele não podia ter prazer na área da sexualidade, ele estava anulado nisto. E lá no Antigo Testamento, no capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 1, lá diz uma coisa, que os eunucos não podiam se reunir na assembleia dos crentes. Era-lhes vetado entrar na presença de Deus com todos os crentes. Ele já tinha um problema racial, ele não era judeu. Podia, ainda por ser negro, ter uma segunda discriminação. E ele tinha um terceiro problema, que ele era eunuco. Esse homem passou por cima de tudo isso. E dentro do seu coração, ele deve ter pedido licença lá para a rainha a qual ele servia. E ele deve ter dito, eu preciso ir a Jerusalém. O Deus dos hebreus, ele é um Deus diferente. E esse homem ia se ajoelhar lá em Jerusalém e adorar. Um homem como esse, será que Deus, vendo esse coração, passando por todos os empecilhos que ele tinha, empecilhos naturais, passou por cima de tudo isso e foi lá. Será que Deus ia deixar um homem desse escapar? Esse homem não conhecia Cristo, ele não conhecia nem bem a Deus, mas era o Deus que ele estava procurando. E agora, aí aquelas coisas esquisitas de Deus. Deus te pede para fazer algo que você nem sonha. Esse homem vinha tendo um trabalho evangelístico, esse Filipe, muito bom. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, veja ali no capítulo 8, versículo 6. 8, 6. Ele estava pregando num lugar ali chamado Samaria. E no 6 diz, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os milagres que ele operava. Esse homem era um sucesso evangélico. Aonde ele ia, era um imã, atraía pessoas. Mas ele era um imã em relação ao céu, atraía Deus também. E Deus fazia milagres e milagres e milagres. As multidões corriam, onde estava Filipe? Vamos lá. E um dia Deus disse, Filipe, sai daqui da Samaria. E agora vai para um caminho deserto, uma estrada que vai lá para o Egito, passa em Gaza. Essa cidade existe até hoje, de vez em quando ouvimos ela na televisão. Vai para lá. Aqui está uma coisa importante que eu quero te dizer. Quando Deus fala algo contigo, seja por uma palavra da Bíblia, seja por uma revelação profética, seja como for, obedeça isso. Ainda que às vezes eu não compreendo direito. Muita coisa não passa pela razão. As coisas de Deus também têm razão, mas é mais pelo coração, pelo teu espírito. Quando Deus fala, não bate boca com Deus. Não fica colocando senão, senão, será. Obedece. Esse homem podia ter dito, Deus, tu não está vendo, Senhor, meu ministério aqui está atraindo milhares e milhares de pessoas. As pessoas estão se salvando, estão sendo curadas, estão se arrependendo dos seus pecados. Deus, eu não estou enxergando. Ele não disse nada disso, ele simplesmente disse, tá, Senhor, eu vou. De um lugar cheio, multidões, para um lugar vazio. E ele foi caminhar nessa estrada lá desértica, naquele momento desértica, mas era uma rota das mais importantes do mundo antigo, que ligava dois continentes, Ásia e África. Essa era a estrada. Eu li num comentarista bíblico, diz que metade do mundo antigo, das rotas comerciais e militares, passavam por essa estrada que Deus mandou o Filipe ir. Mas naquele momento, estava passando só o carro deste homem africano. E aí, de novo, o Espírito Santo diz, te aproxima deste carro. Cá entre nós, hein? O Filipe era um homem simples. Como nós, vamos dizer assim. Vem o ministro da fazenda de um outro país, e ele já vem hoje em dia num carrão, né? Eles andam em automóveis muito finos, com segurança, uma série de coisas, tudo que, vamos dizer, o protocolo exige. E Deus te diz, te aproxima desse carro, o que você ia dizer para Deus? Mas Deus, e os seguranças não vão deixar que chegar perto? Mas Deus, eu nem falo a língua dele. O que Deus disse? Te aproxima desse carro. E ele se aproximou. De novo, as coisas que dão certo na nossa vida, sabe por quê? Porque nós somos obedientes. Se você é um homem obediente, você é uma mulher obediente, as coisas vão dando certo. E aí ele se aproxima do carro. E aí o Espírito Santo novamente fala com ele e diz, acompanhe o carro. E começou a acompanhar e esticou o ouvido. E aquele homem vinha lendo uma parte do profeta Isaías. E era essa parte aqui, que foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever essa geração? Porque da terra sua vida é tirada. Esse homem vinha lendo em voz alta. E aí, de novo, Filipe se coloca à disposição para ensinar sobre quem é que esse homem está lendo. E o homem pergunta, esse escrito profético fala lá do Isaías antigo ou fala de algum outro? E o Filipe foi pregando e chegou onde tinha que chegar, em Jesus. Aquele homem se converte a caminho de casa. Esse eunuco não se converteu lá no judaísmo, não se converteu nas cerimônias religiosas, ainda que tinha um coração voltado para isso. Mas ele se converte quando alguém expõe claramente para ele quem é Jesus. Às vezes eu tenho visto, na prática, pessoas que estão buscando Deus, de verdade, têm um coração sedento e faminto, mas estão na religião errada. Talvez você já viu isso aí também. Eu não posso citar nome de religiões, porque isso seria discriminação religiosa. Tem liberdade religiosa e temos mesmo no nosso país. Mas, biblicamente, tem um monte de religião errada aí. E tem gente buscando Deus em ocultismo. Estão atolados em ocultismo, em religiões secretas. Estão atolados em religiões que fazem sacrifícios. Falo religião nesse termo bem genérico. E no fundo, muitas delas estão procurando Deus. Vocês sabiam? Em religiões que têm imagens, estão procurando Deus. Outro dia atendi um homem aqui, eu acho que ele já é cristão. Eu acho. Por isso que eu estou dizendo acho, porque eu não tenho certeza absoluta. Um homem que tem um coração. Não é coração bom, humano, porque aí tem até ateu, bandido, pode ter coração humano para muita coisa. Mas um homem que tem um coração voltado, está procurando Deus. E ele me disse assim, ele é de uma igreja que adora ídolos, pronto, vocês sabem o que é. E ele me disse, pastor, eu compro todos os livros do pastor Silas Malafaia. Bom, se o cara compra todos os sinos, ele está com uma fome tremenda, está comendo tudo. Come! É bênção. Eu assisto todos os programas do pastor Silas. Assiste. E ele me disse, olha, lá na minha igreja, agora eu cito que eu estou lendo a Bíblia e o apóstolo Paulo, e as pessoas já me dizem assim, o que tu quer com Paulo? Larga esse Paulo. Bom, se tem que largar o Paulo, então tem que tirar um pedação da Bíblia. E daqui um tempo descobrem que ele veio falar comigo e vão dizer para ele, larga esse Paulo. Não é? Larga esse Paulo. Para quem é visitante aqui, meu nome é Paulo, tá? Mas a pessoa tem um coração como pouco crente evangélico eu vi. Como pouco evangélico. Aquela sede por Deus. Pois aqui tem um homem, ó, esse eunuco. Ele viajou milhares de quilômetros. Não sabemos se de camelo ou a cavalo, mas ele viajou de milhares de quilômetros para buscar o Deus de Israel, para suprir uma busca, para suprir uma fome dele. E ele fez lá, teve num momento religioso lá em Israel, e estava voltando para casa, mas ainda tinha um vazio, ainda faltava. E aí o Senhor, por isso o Senhor diz, Filipe, sai da Samaria, sai onde o ministério está muito bom, e vai lá. O Filipe não sabia o que ia acontecer. E o Filipe pôde se aproximar daquele carro, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. O Filipe explicou quem era aquela passagem, quem era o cordeiro que foi levado para o matadouro e que não abriu a boca. E o Filipe dizia, esse homem é Jesus, esse homem é Jesus, esse homem é Jesus. Se vocês lerem o capítulo 8 e o capítulo 9, nós vamos ver Filipe com as multidões. Nós vamos ver Filipe com uma só pessoa, só com esse etíope. E no capítulo 9, nós vamos ver Deus procurando um homem, multidões, um etíope, e no capítulo 9, um homem de novo. Deus procurando o tal de Saulo. Deus corre atrás de multidões, porque Deus quer abençoar. Mas Deus vai atrás de uma única pessoa. Uma única pessoa, seja ela de bem, seja ela não de bem. Paulo se dizia tão religioso, mas ele participou de assassinatos. Em nome de Deus ele fez isso, participou de coisas erradas. Pois Deus vai atrás. Isso quero te mostrar hoje aqui, meu irmão, minha irmã, a necessidade de nós irmos atrás das pessoas. Nós estamos com esse teatro aí de 5 dias, lá no dia 20 começa. Que oportunidade de ouro de nós fazer um papel de Filipe, se aproximar de pessoas e trazê-las para Jesus. Que oportunidade de ouro nós temos ali adiante. Ah, mas pastor, tem que esperar até o teatro, pode trazer no culto, pode você mesmo evangelizá-la em casa. Onde Deus cria a oportunidade, aproveita a oportunidade. Sabe o que nós vamos encontrar? Muita gente na mesma condição desse etíope. Humilde. Olha, ele era um homem rico. Lá no topo da cadeia social do país dele. Um homem rico. Deus quer salvar os ricos. Quantos amém eu ouvi? Amém! Pô! Deus quer salvar os pobres. Deus quer salvar aqueles intelectuais, como Paulo era um intelectual, Saulo. Deus quer salvar aquelas pessoas que têm dificuldades, às vezes financeiras, outras delas têm dificuldades mentais. Deus quer salvar elas. E tem muita gente assim que tem o coração voltado para Deus, só falta o convite. Sabe, não é você que converte as pessoas, é Deus. Mas você que fala sobre Deus. Essa semana eu tive que ir ali no fórum, eu e minha esposa. Um vizinho pediu lá para a gente servir de testemunha para um negócio aí de um contrato, que mesmo contrato que nós tínhamos com um terreno lá, né? E o vizinho queria desfazer o negócio com a empresa que nos vendeu, e ele perguntou se a gente testemunhava sobre o que foi dito na época, testemunhamos. Olha, Deus, Aquelas coisas, chegou oficial de justiça na minha casa, o senhor é o João Gilberto? Não. Mas eu vi que o sobrenome era o meu. Então esse troço aí está errado. Mas era, no fundo era eu a pessoa que eles estavam procurando para dar o testemunho, fui citado. E aí a gente, pô, perdeu uma meia tarde, de repente uma tarde no fórum, né? Aquelas coisas assim. Mas vamos lá, vamos, faz parte. Fomos eu e minha esposa. Chegamos lá no fórum. Olha Deus no controle de tudo. Chegamos no fórum, veio outro casal, vizinho nosso também. Casal que a gente enxerga pouco, ali onde a gente mora, a maioria só chega de noite em casa, sai de manhã cedo. Vocês sabem como é que é a rotina aí de muitas vizinhanças nossas e a nossa mesma. E eu já tentei algumas aberturas para falar do evangelho com o homem. Vai mais ou menos. A esposa nunca deu muita abertura daquele casal. E esse casal também estava no fórum para testemunhar sobre a mesma situação que nós iríamos testemunhar. E lá demorou. Eu disse, coisa boa. Ah, coisa boa quando demora. Porque agora eu pude falar com aquele vizinho, com aquela vizinha. Acho que falamos bem mais de uma hora. E nenhum podia fugir dali. Né? Nós tínhamos que esperar ser chamado. E lá pelas tantas, Deus preparou tudo. Comecei a falar para eles desse teatro, da casa do julgamento. E disse, vai ter um teatro assim, expliquei alguma coisa. E disse, olha, eu não ia pedir os 2 quilos de alimento para eles, né? Disse, não, me diga o dia que vocês querem. Vamos agendar, eu agendo, eu expliquei a sistemática, como funciona. E nós vamos dar o ingresso na mão e dizendo o horário. De outra maneira, eu não encontro eles em casa. Eu não vejo eles, é muito raro a gente encontrá-los. Deus preparando tudo. Deus colocou aquele casal assim na nossa mão, está aqui, agora falem de Jesus para eles. É assim que Deus faz. Deus queria salvar o etíope. Deus colocou assim, Felipe, está aqui, Felipe, agora é contigo. Agora fazes, foi isso que Deus fez com esse etíope. Deus queria salvar. Deus ama todas as raças, não ama? Deus ama todos. Irmãos, eu tenho assim, às vezes, uma dificuldade quando uma raça quer ser mais orgulhosa que outra. Vocês já viram esse negócio aí, né? Tem a raça que se acha superior. Isso é do demônio, esse negócio de se achar superior. Está gravando na internet? É do demônio, racismo. É isso aí, por isso eu estou dizendo, grava de novo, é do demônio. No nosso estado, vocês estão vendo o slogan que tem no nosso estado? Muitos automóveis têm colado nos seus vidros. Orgulho de ser gaúcho. Irmãos, não vamos entrar nessa encrenca, não. Nascemos aqui, somos felizes aqui, amém? Mas cada um dos 20 e poucos estados tem pessoas tão amadas, tão queridas por Deus quanto nós. E de repente a gente começa a se achar mais. Não, esse negócio não é de Deus. Orgulho do estado A, do estado B, do estado C, não. Nós somos do reino de Deus. Nós somos do reino de Deus. Se Felipe fosse gaúcho, gaúcho com gauchismo, gauchismo é se achar mais que os outros. Se o Felipe da Bíblia fosse gaúcho, ou se fosse como alguns alemães, e eu falo porque eu sou de origem alemã, não tenho problema nisso, iam dizer, esse negão aí, nem chego perto dele, Senhor, esse aí é lá da África. Graças a Deus, Deus quebrou isso, está visto ali na Escritura Sagrada. O judeu se achava melhor que as outras raças, vocês sabiam? Deus teve que quebrar isso no Filipe, teve que quebrar isso no Pedro. Pedro chegou a pensar, os outros eram gentios, essa gente não presta. E o Pedro disse, Deus disse, para com isso, Pedro. Ah, eu tenho orgulho do meu sobrenome A, B ou C. Pode ser que você tenha um sobrenome famoso, teu pai, teu avô, teu bisavô, alguém fez coisas boas, amém. É um sobrenome reconhecido, amém. Mas não te sente inferior se o teu nome é um, teu sobrenome é muito simples. Tem irmão se sentindo inferior aí de bobeira. A maioria de nós brasileiros temos o sobrenome do presidente da república. Não precisa se sentir inferior ao cargo máximo do país hoje. Também não precisa se sentir orgulhoso, tá? Vamos combinar. Vamos combinar. Mas olha aqui, Filipe se aproxima desse homem que até castrado era. Você já pensou hoje, na prática, como é que seria esse negócio? Não sei se isso tem alteração hormonal ou não. Talvez tenha. Olha lá, já me deram um positivo. Tem alteração hormonal, então. E o Filipe chegou lá e falou de Jesus. Fale, ame as pessoas. Tem muita gente madurinha para se converter. Só falta você pegar e tirá-la lá do pé e trazer para a igreja. Só falta isso. Deus está preparando as pessoas. Não crie você em empecilhos. De repente, ao natural, aí tem situações que até as pessoas se acham inferiores. Não tenha isso, não. A Bíblia diz que nós não devemos pensar de nós além do que convém. Não pense além do que... Não pensa demais de ti. Não pensa de menos também. Pede essa sabedoria para Deus, para você pensar a respeito de ti mais, de ti, o que é o certo. Bom, eles estavam caminhando, o homem se converteu mesmo. Olha o nível de conversão. Ele não era um qualquer assim no sentido depravado, não, ele estava buscando Deus. Quando ele ouviu de Jesus e creu em Jesus, iam passando lá naquela região e tinha um riacho, um rio. O eunuco disse, ei, aí tem água. O que me impede de ser batizado? Escuta, de onde saiu essa conversa de ele ser batizado? Do próprio Filipe. Filipe tinha sido, de certa maneira, podemos dizer, discípulo de Pedro. Lá no capítulo 2, versículo 38, lá diz que o Pedro pregou para uma multidão, a multidão se converteu e foi batizada. Então o Filipe aprendeu isso aí, o cara se converteu, tem que ser batizado. Que me impede de ser batizado? Tu crê? Creio de todo o coração, de todo. Então vou para a água. E batizou esse homem. Batismo significa morte. Capítulo 6 de Romanos, versículo 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quer dizer, o batismo é uma morte e é um sepultamento. Só se sepulta mortos. E o versículo continua, depois de dizer que nós fomos sepultados e que nós fomos ressuscitados com o Senhor para andar em novidade de vida, em uma vida nova. Esse homem, esse etíope, estava dizendo: Filipe, me batiza, esse símbolo que eu morri, a minha religião lá da Etiópia, para mim morreu, as coisas erradas que eu fazia morreram para mim. Filipe, eu quero ser batizado, eu morri e eu quero renascer em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isso que está acontecendo. O batismo é uma união com Cristo. Ele está dizendo, eu quero me unir com Cristo. Alguém poderia perguntar, mas por que tudo tão depressa? Sabe por quê? Porque nunca mais esses dois homens se veriam. Nunca mais. Só no céu depois. Aquele homem se converte. É batizado. Se identifica na totalidade com Cristo. Você vê comigo aí o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, arrebatou a Filipe. O Espírito Santo transportou Filipe de uma cidade para outra. 32 quilômetros ficava uma cidade da outra. Como daqui é o que? Novo Hamburgo? Mais ou menos? Espírito Santo é melhor que avião. Levou. Está aqui na Bíblia. E o eunuco voltou lá para a África, seguindo o seu caminho. Olha o finalzinho. Cheio de júbilo. Porque encontrou Jesus. E alguns comentaristas bíblicos dizem que cheio de júbilo é uma expressão que se usava para quando recebia o Espírito Santo. Pode ver, todas as vezes que aparecem Atos cheio de júbilo, é quando eles ou foram batizados no Espírito ou eram renovados no Espírito Santo. Esse homem se converteu, foi batizado nas águas e foi cheio do Espírito Santo. Tudo numa vez. Por quê? Bom, primeiro porque Deus queria. Mas quem foi o humano que Deus usou? Filipe. Deus usa. Ah, pastor, só Filipe. Não, você também. Você também. Você pode fazer isso. Levar pessoas a Cristo, levá-las a se converter e a se identificar tal maneira com Cristo que sejam batizadas. Aliás, nós vamos ter um batismo agora no início de novembro. Se você já é crente e não é batizado ainda, o que está esperando? O que está esperando? Seja determinado como esse homem, sou convertido, morri para a velha vida, vou me batizar. E se você ainda não é batizado no poder do Espírito Santo, você tem que pedir isso para Deus. Deus, eu quero ter essa experiência pentecostal, que é como o Pentecostes pessoal minha. Eu quero falar em mistério, Senhor. Eu quero falar a língua dos anjos, Senhor. Sabe por que você pode pedir isso? Porque isso é para todos. Como o batismo nas águas é para todos, o batismo no Espírito é para todos. Ah, pastor, será que não é só para alguns lá na igreja? Não, é para todos. Nunca te sinta inferior e nem fique assim pensando, ah, mas acho que isso aqui Deus não tem reservado para mim. Tem sim. Não deixe ninguém te enganar. Deus deu tanta coisa para esse etíope num só dia. Mas esse homem tinha algumas virtudes importantes. Humildade, que ele disse para o Filipe: quem é que vai me explicar a escritura? E o Filipe disse: eu te explico. Ele perguntou: de quem fala o profeta? O Filipe explicou também. E quando esse homem se converteu, ele disse: bom, então eu quero ser batizado. Serás batizado. O que falta para ti? Se falta batismo nas águas, fale conosco. Se falta batismo com o Espírito Santo, fale conosco. Agora, esse é o lado do eunuco e do lado do Filipe. Te falta coragem? Pede para o Espírito Santo colocar pessoas caindo de madura na tua mão. Pede, o Espírito Santo vai colocar. O Espírito Santo te leva até no fórum. Eu nem imaginava que ia ter que ir no fórum. Foi, e o oficial de justiça disse, o juiz mandou a ordem, expediu a ordem ontem, me achou no dia seguinte. Né? E acabamos, eles lá entraram num acordo, o vizinho e a instituição que vendeu os terrenos para ele, entraram num acordo, e aí nós ficamos se olhando assim. Entendam bem, perdemos nosso tempo. Não, não perdemos, não. Deus tinha que me levar lá no fórum. Aonde? Eu moro na frente do vizinho. É só atravessar a rua. Ou Deus disse, tu não falou para ele na frente de casa? Então vai ter que falar longe de casa. Pronto. Tem alguém agora nesse lado do Filipe que você está orando por essa pessoa e quer que ela conheça Jesus? Ah, eu tenho que trazer na igreja. Um dia mais, um dia menos, vai ter que trazer. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas pastor, eu vou falar para ele, e se ele me pergunta de batismo, se ele se converte, vai ser batizado. E se ele me pergunta do Espírito Santo, que eles começam a, de repente, umas igrejas aí, começam a falar umas coisas estranhas. É isso mesmo. O evangelho é lindo. É poderoso, às vezes é estranho, é esquisito, e Deus faz cada coisa. mas deixa Deus governar. Deixa Deus, olha aqui, Filipe deixou Deus governar e deu tudo isso que deu aqui. É assim, irmãos. Tem dois personagens aí, você viu? Filipe, um homem que entendia o Espírito Santo e fazia. E tem o segundo personagem, esse etíope. Coração bom, procurando por Deus, se converte e leva o evangelho para a Etiópia. É dito na história, não mais na Bíblia, na pós-bíblica, que quando chegaram os primeiros missionários cristãos na Etiópia, já existiam igrejas formadas na Etiópia. Quando chegaram os crentes, vamos lá evangelizar. Quando chegaram lá, já tinha crente. De onde? Desse encontro promovido pelo Espírito Santo, e ambos, Filipe e o etíope, obedeceram. Eu posso te dizer uma coisa aqui na igreja. Escute bem, vocês mais velhos, os mais jovens. Se você quer crescer com Deus, tem que ter a humildade do etíope de dizer: alguém me ensine a escritura. Tem que ter essa humildade, dizer: eu não conheço a escritura. E você vai crescer. Você tem que ter a determinação do etíope. Bom, tem que ser batizado, já sou crente. Onde é que tem água aí? Não vale torneira e nem chuveiro. É afundar o cara na mesa todinho. Tá? Tem que ter essa determinação. E você quer crescer com o Senhor. Escuta, aqui na igreja, tu leu as primeiras páginas ali do Novo Testamento, já viu sobre o Espírito Santo? Eu quero conhecer o Espírito Santo. Vamos lá. Essas pessoas crescem. Crescem. Por outro lado, você quer servir a Deus, isso é para o crescimento pessoal. Tem que ser que nem Filipe. Aonde tu me mandar, Senhor, eu estou disposto a ir. Eu estou disposto. Eu pessoalmente vou tentar, e acho que vou conseguir, falar com o prefeito da nossa cidade para vir na casa do julgamento. Isso eu tenho determinado no meu coração. Outro dia encontrei lá em Campinas, em São Paulo, falei com ele lá no aeroporto rapidinho. A gente se conhece assim, de algum encontro que eu já vi ele, já conversamos. Eu vou lá convidar ele. Essa semana estive na Câmara de Vereadores, já convidei, tem o cartaz lá dentro da Câmara de Vereador. Nós temos que evangelizar todo mundo. Queremos abençoar nossa cidade, tem que ser das pessoas mais simples, as mais importantes em termos de cargos, as pessoas médias, todas elas. E eu vou lá, vou procurar o prefeito. Não sei que fé ele professa, mas eu só sei que eu quero que ele professe. Essa eu sei. Se ele professa alguma outra fé, ou todas as pessoas, a que ele vai, o que eu desejo, que vou orar, é a fé em Jesus Cristo. Essa que nós vamos querer para todos. Podes convidar quem tu quer. Teu patrão, teu colega de serviço, todo mundo é para conhecer Jesus. Amém, irmãos? Hoje é uma palavra de ver o que Deus faz e te desafiar a ser um Filipe. Um Filipe na vida aí, né? Vamos ficar de pé? Vamos lá, vamos orar a Deus.